0, chama Recife, frequência 12545, secundária 12685 da Volvo. 29356, sem medicação, contato radar 48-2, Salvador. Vista para 2, Rio 6. O ajuste Salvador é 1012. Vou direto Duna. Do Safia, chegada Pomerino, ao nível 050.